Plano 096, boa noite, sua identificação, via chegada da Mari, desça para nível de voo 050. Mari, 050, voo 050. Colecionador, boa noite, está falando com o colecionador. Papá Romeu, Charme, Alfa Tango, prosseguir. Boa noite, está de encerro de direção da ambulância, transferro o Delta Lima, está ingressando no seu controle, Alfa Tango, prosseguir, com dois a bordo. Carro Alfa Tango, sim, continua com a direcionada. Prossegue para Salvador, Charlie Alfa Tango. Serra Whisky Delta Lima, Hotel Del Rey. Sim, se reporte através de Buracinho, Charlie Alfa Tango. Reportará em Buracinho. Salvador, Salvador, Azul 2781, no próximo táxi 68 de POB, com 3 horas e 20. Retorno, Salvador. 2781, na Siga Via Índia, no ponto de temperatura 1895, ajuste 1500, boa viagem. É, está autorizado o táxi, ponto de espera 11895. Desça para 25003, o ajuste no 095. Autorizado a sinal R nave pista no 0, reposta para a Terra Vita 366. Voo no 096, voo direto Itapu. Itapu, voo no 096. Salvador, o 2795 azul e da descida. Azul 2795, desça até o nível de voo 050 com 2209. É o 050 com 2209 do 2795. Salvador, TAM 3662, passou 366, visão. TAM 3662, complete final R-nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 2295, boa. Torre Salvador, uma boa, tá? 3662, visual final. 662, autorizado pouso e pista no 0, vento 1 no 20 graus, com 09 nós, altímetro no 0 no 5015. Tá, 3662, livre pouso, pista no 0, 10 no 5, no ajuste. Ou 1096, vou direto para a V366, desça para 4000 pés. O ajuste 1095. Serra Vitor 366, 4000 pés, ou 1096, 1095. Desejo 2781, confirme visual com R2 Latana curva, final no zero. Afiando. Passagem do tráfego na curta, o azul 2781, após ali mantém cabeceiro no zero. Faz o pouso do tráfego, ali mantém 90, azul 2781. Sim, só recebe seu modo primário, já vem o Fatango. Tá no través de Interlagos, mantendo a linha do litoral, uma forma de telefotando. Enter. Bravo Fox Mike, liberação na Archim Tax. 73 no Piano. Autorizado nível 360 para o Galeão, decola da pista 1-0, saída da EL, leda após leda Irune. Intercepto pelo PR número 857 e sai conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5471. Autorizado Galeão, 1360, decola da 1-0, primeiro pelo Mike, para a saída da EL, leda Irune. Na BR-90857, tanto quando é 5471.22.08. 4973, chame para o pré-examinamento. Já, na prova do pré-examinamento, boa noite. Serra Vitor 366. Autorizado 2500, na prova do Serra Vitor 366, autorizado a RNAV da 1-0, reportará passando o Serra Vitor 366, boa 1096. Eita, 219, boa, TAM 3662. Fala Salvador, uma boa, TAM 3662, livrou na sua escuta. TAM 3662, boa, siga via Alfa, Juliette, portão 8. Livre, TAC via Alfa, Juliette, portão 8, TAM 3662. Vou 973 para o pushback acionamento. Confirme o portão que você encontra? 04. 4 autorizado, pushback acionamento. Já, boa tarde, 6310, complete final RNAV, isso é minha torre, frequência 118, decimal 95. 6310, 366 visual. Proxy 6310, reporte o 372 com trem checado, altímetro 10 no 5015. O the outside of Apron 3, come back to enter, May April. Before entering main apron, American 230. Prossiga após pro sul da torre, ingressando novamente litoral sul, reporte sobre o farol de Itapuã. Tá presente, mantendo a proa da torre do aeródromo, depois a torre do pro do farol de Itapuã, agilizando para o Romulo tirar a rota. 2781, decola 22, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Feito, desça para 4000 pés, o ajuste 1095. Para o 368, descendo 4000, 1095. 208, eu poderia informar por gentileza o controle, nós não cumprimos o gradiente 85. 120, decimal 8, e cumpre a restrição mínima, 3000 pés, até 25 milhas. 7, 2, 7, 8, 1. do helicóptero já livrando o eixo da 1-0. O altímetro 1-0 no 5615. O vento 1-2-0 graus com uma dúzia nós, 1-2 nós. Tem pouso autorizado, pistão no 0, China 63, 1-0. Pouso autorizado, pistão no 0, 63, 1-0. Livrou o final da 1-0, vai comprar o farol de Itapuã, para o Romete Leva Tango. Monte Alfa Tango, reporte sobre o farol de Itapuã para transferência ao controle novamente. Na vez de farol de Itapuã, vai chamar o controle 208, graças. Azul 2781. Azul 2781, ciência, tuba sem restrição. Parâmetro de voo 160. Sem restrições, o azul 2781. Para o TAC, com 1950 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Luna 973, siga via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste na 0, 1 5, boa viagem. Índia 1895, boa. 8, Tiago Alfa Tango, bom voo. 3080, graças. Telefone Tango novamente, passando vertical do farol de Itapuã. A matéria eleitoral para pouso em Serra Usp e Delta Lima. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, ciente. O ajuste em Salvador 9015, reporte final para pouso. Vai reportar final para pouso, tá bom? Salvador, boa noite, voo 973, aproximando ponte de espera da 1-0. 2781. Autorizado ingresso, reporte em alinhado e pronto, cabeceira 197 para o Fox Mike. 973, tem condições de agilizar manobras, prosseguir para alinhar e manter, cabeceira 10. Afirmo. Reporte alinhado e pronto, agilizando, gol 1973, cabeceira 10. Agilizando, reporte alinhado e pronto, gol 973. Ele só confirmando o ajuste, 1-0-1-8. 1-0-1-5, o ajuste. 1-0-1-5, graças. Azul 2795, desça para 2500 pés, só pode serve 368, voo serve 366, autorizado. Afinal, R9, reporte passando, serve 366. Podia confirmar para o 2795? Azul 2795, desça para 2510. O ajuste 9095, autorizado a final R9, reporte passando Serra Vida 366. 72500, vai reportar o 366, 2795. Passou 366, 09. Boa 096, complete final R9, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 895, 109. Controle, Papa Romeu, Tira Patango, visual com local de pouso. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, frequência livre. Portão 8. Portão 8, ok, obrigado. Salvador, Dan 3858, informação Sierra 370 para Fortaleza, autorização. Pronto para cópia, Dan 3858. Pronto. 370 autorizado Fortaleza, decolada pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, Controle 120, decimal 8, transponda 5476. 0, vento 120 graus com 1, 12 a nós, 12 nós e o altímetro no 0, 15. Livre pouso, 1015, 09. O 973 decola aos 27, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa. Responde 5476, copiou, tá 3858. Copiou corretamente, chama para o pullback somente, tá 3858. Boa tarde. Saída da El, família de voo 360. Da El 360, igual 973. Autoriza voar direto da El? Voo 1973, mantém a pista saída. Mantém. 2 na aproximação. Segue com o número 2, suportaremos no 372. 3795. Aguarde a aeronave já passando externo também na final do 1-0. 1-0-9-6, solo 2-9 à direita, solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. 2-1-9, voo 1-0-9-6, boa noite. Passando 3-7-2, tem checado azul 4, 2-7-9-6. Turma, boa noite, 1-0-9-6, livrando. Fora chegou 1-0-9-6. Taxi de Alfa, reporte antes do Taxi Juliette. De Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol no 096. Confirmando para o 1-0-9-6, solicitou para informar antes da Juliette de Alfa. Sim, porém seguir em frente, Juliette para o portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, muito obrigado, 1-0-9-6. Salvador, ground, American 230, approaching main apron. nós, autorizado a decolar, pista 17, atento à esteira do ATR. Ok, after Boeing's goal passes in front of us, then we're clear to tow the aircraft to gate 10, American 320. 94, mantém o pista de chegada. Solos 33 na direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direito no 219, boa noite, até daqui a pouquinho. Pronto, Mike, decola os 33, controle 120, decimal 8, tem bom voo, boa noite. 208, muito obrigado, Bravo Fox Mike. Preciso 2795, siga via Kilo, Mano Pate 3, Alfa Kilo Pate 3. Quando lá, tenta o sinalizador. Kilo Pate 3, vai observar o sinalizador, pode ser. Salvador, está 3858 no 02, puxa essa na. Autorizado 3858, cheque seu Nash Amplex. Dado, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Transponder 5177 estacionado, senhorita. Não recebo seu modo Charlie, nem... Agora recebo o modo Charlie, aciona o código... Agora contato radar na decolagem do Papa Romeo Bravo, Fox Mike. Suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 430. Via 430, Bravo, Fox Trot Mike, Arbor 1. Sou 973, chame agora o centro Recife na frequência 12835, alterna 1251. 2853, 251, agora. Boa noite, 6310373. 973, na escuta do controle, Salvador ainda. Chame Recife em 12835, alterna 1251. Zero, saída pouca transição Aracaju, interceptando informes do Luno 7, sai conforme ontem. Controle 120, decimal 8, transponda 5473. Autorizado 3, 5-0, você fala da 1-0, pouca Aracaju, pode conforme ontem. Controle 208, transponda 5473, chame a saída 3. Correto, 6310, chame para pushback acionamento. Pouso 2781, chame o centro Recife em 1260, alterna 1288. 260-288, azul 2781, boa noite. Boa. Taxa 3858, POB 1960, 3 horas, alterna João Pessoa. 3858, táxi autorizado direita, ponto espera 1895, ajuste 1095. 3858, boa viagem. Direita 1895, bom trabalho. Papa Romeo Charlie Alfa Tango, confirma que pediu equipamento, pessoas a bordo. Alfa Serra 50, equipamento Serra Chaves. Acionado 0170, é o único a bordo. O Charlie Alfa Tango mantém-se em condições visuais, 500 pés em nível litoral, reporte no parque de situação. Vai reportar no parque de situação. O meu Bravo Fox Mike, chama o centro Recife em 1260, alterna 1288. 260-288, Bravo Fox Trot Mike, obrigado, boa semana. Passou o parque de procura autorizado, chama Itapuã, procura lenta. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, mantenha a região, aguardando para a transferência com a torre, já que estou transpondendo, vai ser o mesmo. Aguardar para transferência, para ser permitido. Alfa Tango, confirme a altimetria. 400 pés. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, chame agora a torre na frequência 1-8-95. 18-95, grave. Salvador, 3858, ponto de espera, pronto. 3858, autorizado. HR decolado 1-0, vento uma centena 1-0. Tá com muito barulho no fundo, mas entendi alinhar e decolar pista 1-0, 3858. Afirma, ali decolou 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 mais. Ali decola. Boa noite, eu vou 2043. Gente da informação, Serra, autorização Guarulhos? Tchela, patrão, autorizado, da presente cruzamento do campo, confirma pousa direto para 5. Afirmo. Vai chegar só equipamento aqui no Coral de Itapuã, já solicito o cruzamento, já. Gente, reporte para o cruzamento, Tchela, patrão. Vai mandar para o cruzamento, cara. Siga te alefatando. Cruzamento do campo. Autorizado cruzamento, reporte para final da parte 5, evitando sobrevoo de viatura aeronave. altitude 4298, mantém o perfil de chegada. Azul 4298, afirmativo, cancelado as restrições de velocidade. Esse é o cruzamento da afinada no zero, Charlie Fatal. Gente, autorizado, reporte curta. Confirmando o reporte controlado 45, o ajuste é no 0 no 5, vento em Salvador, uma setenta no 09. Vai reportar no parte controlado da Bata, ajuste no 0 no 5, grato. Gente, então Bata, controlado, reporte. Vai reportar, grato. Circuito decolado aos 43, controle Salvador 208. Salvador, boa noite, Xanar 63, na pressa. Xanar 63, 1-3, acionando a identificação, via chegada bom, fideza para nível de voo 060, ajuste 1-0-1-5. 7-0-6-0, identifico forte, informa que perdeu contato com o centro 65. Está na chegada, está na proja Alagoinhas, 63-1-3. Gente, 63-1-3, chegada bom, fivão na proja Alagoinhas, para a chegada. Eu chegar na bomba, 3858, tem como coordenar por aqui, por aqui? 3858, mantém aqui na saída. Pesado no R9 da 10, gol 19294. Gol 2194, completo final do procedimento, a R9 chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895. Gol 92194, R9 da 10. Gol 2194, tráfego avistado, autorizado por ajuste 90, vento uma centena 099, o ajuste do altímetro no 015. 6313, redução de velocidade 2309. 2309, 6313. Salvador, Zuma 1148, cliente da Serra Mamboa, cruzar o 1060 agora. 91148, assinando identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. 070, via 1015, o Azuma 1148. Do 4298, voo na sua Serra Vitor 366, sem restrições de velocidade. 366, sem restrições de velocidade. Pode prosseguir descida para 2500. Do 4298, autorizada descida para 2500 pés, o ajuste permanece no 0 no 5. 0 no 5, 2500, pro do 66, reportar a credibilidade. Gráfico. Na 6313, no 3, redução de velocidade 2009. Desviando para mim, pela linha para 6309. Para o 2194. Para o 2194, solo 49, solo Salvador no 21.9. 219. Paulo Salvador, boa noite, gol 2194. Gol 2194, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. 313, desça para 4, mil pés, o ajuste no 0, 1 no 5. 91148, desce para o nível de voo 050. 050, 91148. Próxima Juliette, 2194. Vou 2194, táxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 2194. Mantenha a produção na Vitor 366, reporte contabilizado. Uma boa TAM 3815 para autorização Guarulhos. 3815 Guarulhos, aguarde a copy, ajuste de altímetro 0015. 3815 aguarda. Soladora, eu vou 2043. Prossiga. Ah, teria nossa autorização, senhor? O senhor entrou em contato com a companhia? Foi feito o TLA? Afirmativo, senhor. Pra que horas? Eu não sou precisar o horário, mas já tinha sido feito. Estou ciente agora. Torre, boa noite, este é o Azul 4293. 66368. Azul 9148, inicialmente após a etapa vai voar ao Oceano Vitor 368. Mente, o Azul 9148. Mote, controle 120.8, transponda 5507. Autorizado então Guarulhos, nível 340. Via Pesolo 10 Taubaté, decola na da 10 com curva direita, na da Elve da Mótica. 5507 ao transponder, 1208 controle. Portão 8, chame pronto para fazer o direcionamento. É, portão. Boa 2043, já acabei de entrar em contato com a Sala S, o plano está para as 23h33. Daqui a uns 10 minutos deve estar chegando no meu sistema. Quando chegar, já chamo o senhor para cá. Sim, então, né, escuta, quando possível, gol 2043. Azul 9148, desça para 4.000 pés, ajuste 0016. 4.000, 0016, azul, mais 148. 3-10-171 a bordo, Cogelão 27, 127 a bordo, São Gonçalo do Amarante, 6 horas e meia. Cogelão 6310, táxi à direita, Índia e Alfa, dá o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste no meio, os ajustes de altímetro 10 no meio, vou ver. Cogelão 6310, a Índia, 1950. O 9148, após o TAP, autorizado pela Vitor 366, descida para 4.000 pés. Ok, voo 7, o Sierra Vitor 366, descendo para 4.000 pés, azul 9148. Frote, controle 120.8, transponda 5501. Autorizado, amigo 370, para Fortaleza, em informe do Lu 19. Paladão com 0, primeira curva esquerda, perfil Momo com a transição front. 1208 é o controle, 5501 é o transponder. É o Gol, 1096 na posição de número 9. Gol 1096, confirmando 5501 na esquerda, bote, chame pronto. Para a pista, está pronto, 1096. Gol 2043, Gustavo. Escuta, 2043. Ok. É, o centro AES informou que o Dove fez a rota, enviou o plano com a rota errada, que enviou o plano com a rota para o 10 por Bávia para o 6. E de acordo com o Notan, esse horário é a rota preferencial que é o Zulu 10 Taubaté. Então entre em contato com o Dove para que ele reenvie o plano com essa mesma rota, o Zulu 10 Taubaté. Para que agilize o senhor, ok? Tá ok, vai informar. Não é nave, pista no exame. De 4, 9, 1, 4, 3. O azul 4298, direito no 21.9, só. Direito no 21.9, boa. Firme, setor de sobrevoo. Só no bolso, azul 4298, liberando na sua escolha. 0 mais azul 9148. 3-3, autorizado pouso pista 90, vento uma centena de graus, uma dezena de mais. É, era pouso 90, achando 63, zona 3. Após a aeronave da companhia passar, autorizada ali a manter agilizando manobras, informo Embraer da Azul, 10 milhas a cabeceira no zero, agilize. Após a passagem do colega da companhia, agilizando manobras, 3 milhas a cabeceira. Mude transponder para 0116, o novembro ao 6. Novembro ao 6, que está correto, 2 a bordo, parte da bata, chame torre, 1895, ajuste de altímetro 1016, bom, vamos lá. Tipo decimal 95. Detalhe 5, boa. Passa. 6313, direito 2019, agilizando por gentileza. Direito 2019, 163, 03. 4298, ingresso aqui 3, Juliette, porta 1. Juliette, porta 1, 4298. Posso, porta 1, visual com campo? Negativo, senhor. Bom, gente, reporte totalmente visual. Visual agora com 2200. Gente. Aliança, 313, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa, está ligado, né? Presa na trama. Número 2, autorizado o acionamento de detalhe. T305, aciona identificação, foi autorizada a chegada da Mari, vou na proibir de SAP, descendo para o 050, ajuste no 096. Mari, SAP, para o 050, vou na Azul 9148, autorizado pouso, pista 90, vento uma centena de graus, 109. Livre pouso, pista 90, azul 9148. M310, decolado aos 04, controle Salvador, no 20180. 302, tá lá. 10 da noite. Oceaner 6310, contato radar na decolagem, sobre a via saída PUCA para o nível de voo 350. 350, PUCA, quando possível, a prova mais à frente, já amou. 310 após 2000 pés, autorizada para o Edijama. Após 2000 pés, Edijama, muito obrigado. Chegou o novo plano do senhor para as 23h33, só que com a rota Pesolo 10, Piraí, DCT1 Bádio, Pesolo 44. Só que confirmei com o Centro Recife, o mesmo informou que autoriza o senhor para mudar a rota em voo para o Pesolo 10 até Taubaté, ok? Para ser mais rápido para o senhor. Gol 2043, aponta para a cota? Para a cota, 2043. Ok. Xanem 6313, ingresso de táxi Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 6313. Salvador, 3, 815, pushback, acionamento, portão 8. Portão 8, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, 3, 8, 9. 2043, autorizado, Salvador, Guarulhos, 380, via rota do plano de voo. Pesolo 10, Piraí, DCT1 Bádio, Pesolo 44. Decola pistona 0, curva direita. Dael Leda Motiva, controle 120-8, transponder 5521, gol 2043. O gol 2043, copiou Guarulhos, nível 380, de acordo com o plano, é Pesolo 10, Piraí, Combate, Pesolo 44, Pagode. Decola da 10, primeira direita, Dael Leda Motiva, 1208 é o controle forte, transponder 5521, corta pushback, acionamento, posição 62. Por isso. Pushback e acionamento do portão 62, aguarde só um instante, o gol 2043. Aguardando 2043. Gonçalo 9148, levou a pista, uma bola. Azul 9148, portão táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte para a táxi Juliette, por dentro. O gol é com 096 na posição 9, pronto para pushback e acionamento. Então 3895, portão 8 autorizado, se estiver em acionamento, chame táxi. Então 3895, solo. 3895, prossiga. Tá pronto para o espectronômetro? Já tá iniciando, já tinha sido autorizado. Ok, gente. O voo 2043 autorizado para o chibec acionamento, portão 62, chame táxi. Autorizado para o chibec acionamento, chama táxi do 2043. O voo 9969, pronto para o chibec acionamento. O voo 9096, aguarde para o chibec acionamento do motor. Tá bom. Afirmo, gol 2043, posição 6, autorizado. Autorizado, 2043.